DJ Nem Produções. Mostrando como se toca saudade de verdade. DJ Nem Produções, o consagrado de Guaraci. Se iniciada, mandei comprando saque e fazer. Cardoso, DJ Ney. Again, the music I wanna hear as once again you whisper in my poderoso Genição, a paixão da galera. Profondo, ci sei tu.

Fernando do Genisol. Lonely. what can I think of? The things we've done together, the one we're happy on. I am a walker in the rain. She's a bullet and I feel the pain. If she knew you were hit by me, to end this misery, I wonder.

gonna last till the day that I die, for I need you. Piccolina, brava,

Rains don't hide the moon. I'm okay.